normal, me observa na favela. Vigia os meus passos e o que eu faço dentro dela. Minha proteção na guerra, mixada nas esquinas. Na loucura eu vejo a morte, acariciando a vida. Me deixa respirar, decifrar toda essa porra. Eu sei se eu fraquejar, meu sangue é doce na sua boca. Quero te ver na forca, arrancar tua língua escrota. Teu olho vai cegar quando vier essa minha força. As porradas que levei me deixou forte. As carnes machucadas, os estalos de chicote. Dinheiro nos pacotes, favelado que é sucesso. Fazer sua própria escolha nesse monstro de concreto. Eu sinto as coisas ruins circulando em minha volta. O olho que carrega mais veneno que uma cobra. Sussurra no invisível, tu fala bem baixinho. Eu não te devo nada, na vida eu sei que muitos só quis minha desgraça. Cansado dessa porra, vou subir, refletir, mostrar pra cada um que tentou me destruir. Pensando nisso aqui, o ódio vem pegajoso. Me levantar da lama e começar tudo de novo. Pesado mais no jogo, cauteloso com os abraços. Fechei as portas pra sorriso disfarçado. Pra sorriso disfarçado. Revela os verdadeiros. Olhos nos olhos, quero ver o que você diz. Quero ver como suporta me ver tão feliz. O tempo é rei, revela os verdadeiros. Os que têm amor e os que veio por dinheiro. Com a alma prostituta, suja nas palavras. Demônios que matei, esquartejei na batalha. Tormento nessa estrada, eu chorei como um homem. Orgulho do meu pai que pra guerra me deu nome. A vida faz sentido no colo da vitória. Viver pra vencer com a vergonha da derrota. Não, não me olha desse jeito, cê não sabe. O amor e da tristeza que eu trago na bagagem. Verdade, passado vomitei nessas ruas. Eu vi a poesia transformada em armadura. Eu vi a criatura servidora de Satã tentar me intimidar, apagar meu amanhã. O rap me deu vida, me mostrou a longa estrada. Estrada que trombei com amigos e canalhas. Levei muita porrada, mas nem por um segundo eu fiz brilhar o olho no crânio do imundo. Imundo, que petrifica o ar que não respira. Rabo preso quer ser foda, se desce aqui na vila. Olho do mal vigia cada passo que eu dou. Mas o tambor tocou no terreiro protetor. Preto velho cantou, olho do mal cegou. Sorria pra vitória entre lágrimas e dor. Nos olhos, quero ver o que você diz. Quero ver como suporta me ver tão feliz.